Você chega assim, você vê. Eu quero mochila, por que você quer mochila? Você é marido. Rapaz, é com pego o boletim. Eu pego o boletim. Por quê? Pra ficar cheirosa, não é? É. Mas cheirosa, passa pra mim.